Deixe autorizar 350 para Recife, decola da 10 com convertido no perfil da Fluca Caju, 5142 do nosso transponde, controle Salvador e 1208 para o Oxiné, 6312 da Gate 09. 6312, Fluca Jama, após Jama Caju. Fluca Jama, após Caju, 6312, Jama, após Caju. 6312, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Cinco, três, oito, quatro, pronto, porta espera para ingresso. Tem 5384. Aliar e bater, 5384. Tá, aguarde um minuto para a cota confirmar, foi feito uma DLA. O Índio Beberal foi afastar até 20 milhas pelo corredor forte. Sim, Índio Beberal, reporte a 20 milhas do Oeste, Salvador. Paciente, 20 milha, Índio Beberal. Salvador, bom dia, Xenia 6225, decolado. Arbor, Leque. Xenia 6225, contato radar na decolagem, suba para nível 320, sai da Arbor. 320 na Arbor, 6225. Cuidado na escuta. Autorizado, Manaiti. Ono meu pé no corredor axé, decolo da ONU 7 com primeira curva à direita. Transponder é 0125 e controle em 120.8. Três, oito, quatro, livre decolar da ONU 0, vento 190 graus, com 0 na. Livre decolar da ONU 0, 5384. Para o acionamento, o ataque se chama Tony 1-8-95, altímetro 1-0-5. Autoridade chama para o ataque. Adoro Xander 6219. Xenia 6219, prossiga. Só apenas uma dúvida, a restrição de 20 milhas nível 130 é só no caso da decolagem da pista 28, confere? Afirmativo, Xenia 6219. Obrigado. .384, decolado ao 55, controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado. 360. É, 3304, informação em curso é Golf, pronto, cópia. Qual seu cópia? Tá, 3304. 3304, autorizado, Brasília, nível 360. Decola da 10 com primeira curva à direita, na saída Arbor, Elefa. Aerovia Tropeu Zulu, ONU 7, após prossegue de acordo com a ata prevista no plano de voo. Responder é 5143 e o controle em 120.8. Cuidado, Brasília 360. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, perfil da Arbor Elefant. A pesola 17 da via, se pode prosseguir conforme rota. 5143, transporte 208, controle da 3304. É 3304, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Mandaram. Xenia 6311, desça para 2000 pés, QNH 10015, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 poderes, sempre vai estar mais estabilizado, Xenia 6311. 6179, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, lanterna 13325. 2513625, 3179, bom dia. Passarido 2223, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, terna 1288. 260, 288, boa. ao meu Zulu Golf Papá, controle de Salvador, prossiga. Ao meu Zulu Golf Papá, controle de Salvador, prossiga. Papá, prossiga. Né, 6211, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. 125, 15, alterna 13325, chame 6211. 125, decimal 10. 2510, chame 6211. Gente, altímetro 10 no 5, livre táxi, chame para ingresso. Controle 355384. 355384, prossiga. Quase a relação com o Centro Recife, poderia, por gentileza, pro de Maceió direto? Afirmativa, aguarde coordenação. 5384. O Xané 6211, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Oxané 6311, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 8 no 8 decimal 95. Oxané 6311, vai reportar, 6311. Que o Delta Lima tem no 7. Externo 6311. 6311, cheque trem, livre pouso na 10, vento no 90 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 6. Mire 16, autorizado pouso, proxaner 6311. 6215. Salvador 6312, 09, reportão, pushback, acelera. 6312, coordenação de equipe de sol, reporta ataque. Reporta ataque, 6312. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, até a 1288. 6288, 6285, boa. Controle gol 1960, após etapa e agir. O 1160, após TAP desce para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. Gol 1160. 1160, após TAP desce para 2000, autorizado ILS X-ray com reporte estabilizado. Palmas do Lugo, papai, já na ideia de descida? corrida a critério, reporte cruzando 2.500 pés. Delta livre decolar da 17, atento a estilo de turbulência, vento 80 graus com o nono NASA. É 6311, solo ao 03, livre à direita, solo 121, decimal 9. 6311, bom dia, táxi via Alfa Juliette até o gate 06. Para o 06 via Alfa Juliette, 63. Romeu, Golf, bom dia, informação em curso. É, Golf, comprei uma parte da pista que decola. 190 graus, 119. Romeu, Golf, comprei o sol. Romeu, Golf, autorizado para Sierra November Juliette Foxtrot, do nível 220. Decola da 17 com primeira curva à esquerda, na saída Momo após direto. Transponder é 5133. O plano é Yankee. Prossegue instrumento até 250 milhas de Salvador após prossegue visual. O controle em 120, decimal 8. Direto Manati. Macaco Delta, direto Manati, sob condições visuais, mantendo 500 pés. Autoriza 1.000? Autorizado, 1 no 1.000. 1.000 pés, direto Manati, o Macaco Delta chama... Golf, prossegue instrumento até 250 milhas de Salvador, após prossegue visual. Meu Golf, confirma a condição da base? Gente, Romeu, Golf para acionamento e táxi, chame, estou em 198, decimal 95, altímetro 10, 1 no meio. Decimal 85, alterna 125, 45. E Natal. Sim, obrigado. E a parte 1 até o... através do gate 07, aguarde para prosseguir o táxi. Aciona, até o cadastro, 7 guarda, 63. Está autorizado o ingresso no pátio pro 612, hoje é 6311. Afirma, até através do aeromeio. Correção, até o gate do aeromeio. Tá. Gol 1160, estabilizado, LS da 1-0. Gol 1160, complete a aproximação, chametou em 1-8, decimal 9-5, bom posto. 2-8-9-5, bom dia. 9-5, altímetro 1-0, 1-6, ataque-se via parte 1, índia. Via parte 1, índia, após a colega da companhia no 06, a gente segue via índia, quando lá, chamatou em 6-5. Sete tá Zulu. Tô. 3304, confirme? Afirmo, 3304. 3304, aguarde para o pushback. Aguardando. Eu no 160, livre pouso no 10, vento no 80 graus com no 19, altímetro no 0 no 6. O 1160, pouso autorizado, pista 10. Voltaire 2704. Voltaire 2704, informação em curso. É Golf, um minuto para cópia. É Golf, eu vou dar a cópia. Posso ouvir a conta 3304 para a gente, é? 3304, em coordenação com o pessoal após a passagem do R2 da Avianca, sua retaguarda, reporta para o táxi. Reporta para o táxi, 3304, após a Avianca. Qual é o presidente? 1-1-8-2-1-9-5, confirma. Obrigado, 1-1-8-9-5, bom dia. Voltaria 2704, pronto, cópia. Eu prossigo. 704 autorizado Recife, no nível 070, na escola da 1-0, com a primeira curva à esquerda, na saída Conde. O transponder é 55, correção 5146, e o controle em 1-2-0, decimal 8. Eu Recife no 70, na escola da 10-0, saída Conde, 5146, transponder, controle 1-2-0-8. Recife 2704, confirme somente o nível copiado. 070. Voltaire 2704, cotejamento correto para acionamento e táxi, chama novamente. Tá pronto para acionar. Sim, acionamento por conta e risco, na porta para o táxi. Fala para o táxi, 704. E o controle Salvador? 0, solo 1-0, livre à direita, solo 1-2, 1-9. Eita, 1-2-1-9. Bom, 1-1-1-6-0, táxi via Alfa Juliette, mantente da Juliette. Mike Eco Delta, da presidente da frequência ali. T6312, decolada aos 1-1, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. 6312, novamente com a senhora. Chinem 6312, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível 350, saída Puca. 350, Puca, com referência, quando eu puder autorizar Jamo ou Puca. Está presente Jamo, o Chinem 6312. Jamo na porra, obrigado. 0234, 2304. Salve, Salvador, muito bom dia, 5221, da Golf. IP5221, na informação Golf, confere um minuto para a cópia. Gente, eu tenho autorizado 200, modifica? Gente, eu mando o meu cópia. 1-1-1-6-0, táxi via Juliette até o gate 09, no través 08, para seguir a viatura Fono Metal 09. Tá, 3304. 4 com 1972 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alternada Ribeirão Preto. Gente, autorizado, táxi via Índia, ponto de espera, chama a torre 1-9-2-9-5, altímetro 9-0-6. Via Índia, altímetro 1016, chama a torre 2-8-9-5, bordo, altímetro 3-0-4. Solo Salvador, bom dia, TAN 3663, posição 2, sentido a gol. TAN 3663, informação Golfo Confere, preparado para a saída da El, Leda, Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitoral. 6312, confirma a razão de subida. Agora tá 2000 pés. 7 graus. Tá tudo aqui, aumente. Da conquista no nível 200, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor, Elefa. Após Elefa, direto Oplor. Oscar Papá, Lima, Oscar Romero. Após direto, vitória da conquista. Transponder é 5-1-5-5, controle 1-2-0 do Small 8. Autorizando 200, vitória da conquista, decolando da 1-0 com curva direita, nossa saída é Arbor. Após Arbor, Elefa, Oplor. E foi direto o conquista. O transponder é 5-1-5-5, nossa saída 208, entrevista. 2-2, vamos. 2-2, eu não consigo aumento, corre até a parte pronta para o spec acionamento. Maravilha. 3663, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Leda, Mótiva. A primeira aerovia é o peso 1-0, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responde 5-1-5-1, controle 1-2-0-8. Tá, 3663, autorizado Guarulhos, 340, via Brasil 1-0, após rota conforme. Decola pista 1-0, curva direita, da El, Leda, Mótiva. 5-1-5-1, transponde, controle 208, tá, 3663. 3663, protegimento correto, aponte ponto para o pushback, acionamento. Câmara 3663. Conselho 2704, para o pai. 2704, agora. 2704. 2704, táxi CT, intervenção hotel, no hotel, chama a torre 1-1-8-95. Intervenção hotel, chama a torre 1-8-95, 2704. São Paulo, Brasil 3-0. 3-5-4-1-4, acione identificação. 3-5-4-4. Hotel, me escuta e aporte na intercessão hotel. Para reta no hotel, detector 4. 1-4, contato radar, 5-4 milhas, sudoeste do VOR Salvador. Vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Chegada Mari. O 5-4-1-4 reporta no ideal de descido, o ajuste é 1016 em Salvador. Passando em 6312? 6312, consiga. Nós temos formações em Jamo e Aracaju. O ideal após Jamo seria mais ou menos uma proa. Uma proa 05, praticamente a proa do Romeu Fox 018. Será que você tenta coordenar para mim? Oxenéia 6312, já está em coordenação a proa de Romeu Fonte 018, por conta de milímetro lateral de vidro? Não, se você autorizar o Romeu Fonte 018, após Jamo, nem vai ser necessário de desvio. Agora, caso negativo, será a proa 060 por 40 milímetros. Gente, Oxenéia 6312 da presente, vou ir na proa de Romeu Fonte 018. 018, obrigado. Amador de Páscoa, Papá Romeu, Romeu, negócio. Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, radar contact at departure, climb to flight level 220, Momo departure. Momo departure 220, as soon as possible, sir, to the flight direct to destination, our heading will be 306. 296, 296, our heading. Azerbaijão 3663, posição 2, estacionamento. Confirma para o solo? Azerbaijão 3663, posição 2, posicionamento. 3663, quando ela foi pedir solo, reporta para o táxi. É, confira aí pelo 3663. Porta para o táxi, 3663, comandante da nossa equipe de solo. Deixa para o táxi, 3663. De baixo, Papa Romeo, Romeo Romeo Golf. Romeo Romeo Golf, go ahead. Could you fly direct destination? Our head would be 296, if possible. Romeo Romeo Romeo Golf, fly ahead in destination. Direct destination, Papa Romeo Romeo Golf, thank you. Minha 312, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, Oxené, minha 312. 2685, 12545, excelente dia. November Alpha, ciente, reportando através de buraquinho. 3704. Pode descida? Afirmo. Ou? 308, está 30 graus fora. 16. 050, com 1.600. TAM 3304, contato radar na decolagem. Suba para 4 mil pés, mantendo a presente proa. Após 4 mil, curve à direita na proa de árvore, subindo por 360. Até 4 mil, mantendo a presente proa, após 4 mil, árvore, subindo para 340, TAM 3304. TAM 3304 está presente, foi na proa de árvore. Proa de árvore, TAM 3304. Tem uma área de sobrevoo? São quantas milhas afasta? Yankees, 30 milhas com destino pro azul no corredor oeste. Pronto, costa. Yankees, o Golf autorizado 500 pés no corredor Axé, correção com o corredor litoral sul, na escola da 17, com primeira curva à direita. O transponder é 0146, controle 120, decimal 8. Confirma o patiogré. Yankee Zulu Golf, para acionamento táxi, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 10116. TAM 3859, desça para 2 mil pés, que negar 10116, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado. 35414. Reduz a velocidade para 200 nós, número 2 para aproximação. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite, o QD Mike 1 no 00 Simbra. Tá, Ela vai manter 200 nós, vetor Atama, treina Pro, limitado pela 100 de Simbra, que é 10 100 de Simbra. Felipe, 5-4-1-4. Felipe, 5-4-1-4, desce para 3 mil pés, que é negar 1-0-1-6. 3.016. Mission Golf, clearance on request 2 Miami, ready, copy. American Line 23, send by 4, copy. Stand by. Paulo, da 3663, está com 59 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 12 para o táxi. Então, 3663, táxi via Índia, no ponto de espera chamar Tony, 118, desse 195, altímetro 10116. 10116, via Índia, no ponto de espera 895, da 3663. Momo departure, flop transition. Airway up Zulu 20. After according to the flight plane route. Squawk 5404. Salvador approach frequency 120.8. Clear to Miami is filed. Momo departure, flop transition. Upper Zulu 20, flight plan route. Time to maintain 360, squawk 5404. And departure 120.8, American 238. American 238, confirming departure. Momo departure, flop transition. American Line 238, to read back correct, to report ready for push and startup. We'll go. Solo 35221 está acionado para o táxi, estamos com 46 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, para o táxi. 35221, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera Torre 1, 98, decimal 95, altímetro 10, no meio, removo. Mas principal, Índia, no ponto de espera 18, mas eu tenho que ligar no meu trabalho. 4 no Sim, quem chamou o solo? 0, 3, 3, 3. Você que deu Quem tiver passando o Mike pronto, 4. QNH 10116, autorizado a chegada da Mari. A Mari. Trip 5414, reduz a velocidade para 1809. 180, 5414. Trolling 120, 8. Essa é a parte pronta. Romeu, Romeu, Romeu Golf, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 0, terna 1288. Acho que é o mais Centro 304, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 0, terna 1288. Muito bom dia, Centro 304. Estamos com 1 no máximo. Essa aproximação chama Tom em 118, decimal 95. 8-1-5. 1895, 3859. Fala, sim. Papá, papá, Mike, prossiga. Autoridade, chama para o táxi. Torre Salvador, Tan 3859, estabilizado, X-Ray. Tan 3859, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Vai dando. Fala do Salzer 2. Visual com campo. Índia 90 Alpha, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 8, decimal 95, Índia November Alpha. Doutor Salvador, muito bom dia, 4 milhas 03. 4 milhas para Duna, visual com a pista. Bom dia, 5-4-4, é parte externa. Vai parar passando externo. Então, Salvador, Índia November Alpha, visual com o campo. Gente, Índia November Alpha, para da rotatória, reparte na rotatória. Repassará na rotatória, o Índia November Alpha. Torre 3521. 5221, mantenha o ponto de espera. É, tem possibilidade de decolagem imediata, ok? Gente, mantenha o ponto de espera. Espera. San, 3859, cheque o trem, livre pouso no 10, ventando 80 graus com no 09, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0, San, 3859. San, 3663, decolador 29, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voa, 3663. Controle Salvador. Bom dia, tá 3663. 3663, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da Delta. 340 da Delta, 3663. Possível seu presente ler, Delta, 3663. Tá 3663? Tá 3663, da presente foi lida. Lida, graças. Graça. 321, na base de arbusto na curta final, ali mantém, prepare para decolagem assim que autorizado. Ciente, 3521. Solo Salvador, bom dia, Oxenero 6319, informação voo 360 para Guarulhos, ponto para cópia. Oxenero 6311, informação confere, ponto cópia. Demachoto. 6311, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída da El Lesa Motiva. A primeira aerovia que intercepta é o peso 10, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responde 51175, controle 120, decimal 8. 29. 360 para Guarulhos, decolador 10, curva direita da El Lesa Motiva. Na intercepta peso 10, segue conforme o plano. 5175, transponder 208, controle 6319. 6319, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Solo Salvador, está 3859 livrando. Taxi via Alfa Juliette até o gate 05, então 3859. Alfa Juliette 05. A Mike, altímetro no 0 no 6, livre táxi, chama para o ingresso. 4 no 4, vento 180 graus com 99, altímetro no 0 no 6, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 5, 4 no 4 no 4, livre pouso na 10, vento 180 graus com 89, altímetro no 0 no 6. Eu livre pouso na pista 10, 5, 4 no 4. Flip, 5221, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom serviço. Corre, Papa Mike, por favor. Papa Mike, mantenha o ponto de espera. Informação em curso é a Golf, ponto cópia, confirma o pátio da pista que decola. Sua próxima cópia. Autorizado Serra 9M, Índia Uniforme, no nível 200. Decola da 17 com primeira curva direita na saída Arbor, após direto. Transponder 5164. Plano Yankee, prossegue instrumento até 1-0-0 milhas, Salvador, após prossegue visual. Apollo 64, quanto de metro quadrado, confirma somente a frequência de controle, 120 desse 8. Eu gravo lógica, confirma o poder. Gente, para acionamento e táxi, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 90, no meio, burro. Sou em Salvador, Índia November Alpha, na final de 3 milhas da 117. Gente, aguarde autorização para pouso. Aguardo, Índia November Alpha. Chegou o número 30. 0 da veia, dentro da 2000, 5050 em táxi. Mantenha um ponto de espera. Índia November Alpha, livre pouso na 17, vento 180 graus com 10 nãs, altímetro no 06. Livre pouso, Índia November Alpha com 10 altímetro. 63, chame centro Recife em 1251, alterno 3325. 251, 3325, um bom dia. Bom dia. Tipo 5414, táxi via Alfa Kilo, até o pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, pátio 3, posição 04, 54. Mateus 0, 2704, permanece vigilância, reporte posição Conde, aguardando transferência de comunicações. Vigilância, reporte para Conde, 2704. Dia November Alpha, sala 36, táxi em frente, livre na Quebec, aguarde para o ingresso. Papa Mike, livre colar da 17, vento no 90 graus, cono 2 nosso. Mike, decolado aos 37, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, Mike. Dia November Alpha, está livre ingresso, backtrack, parte levando parte 4. Isso, o Golf, por gentileza, confirme após o falar da barra quais seriam as intenções. A escuta permanente prosseguindo e antes do Golfo. E Papá Romeu, Papá Mike? Papá Romeu, Papá Mike, contato radar na decolagem. Suba ao nível 040. Da presente está livre, direto Coral, Papá Mike. Matilda, presente, Coral 040, Papá Mike. autorizado, pista vista, gol no 630. 30 completo, ele é Texway, chamando Torre 18 decimal 95. 895, obrigado. Bom dia, gol 1630, 2:30 para o GCA, a sua escuta. Gol 1630, reparte externo. Boa. American line is 2380 in coordination with ground staff to report the right cortex. Pushback turn map will call it a taxi, American 238. Ground frequency livre of station. Algum no 648. 48, bom dia, prossiga na proa de Mari para a chegada Mari, desça para o 050, no altímetro em Salvador, no 0, no 6. Devo a Mari, 050, 10, no 6, voa no 648. Hoje a Serra vai estar travado, gol no 630. Gol no 630, livre pouso não no 0, ventuno 80 graus, com no 09, altímetro no 0, no 6. 0 na meia, livre pouso 1 na 0, gol 1630. Livre estacionar, Índia Novembro. Papá Romeu, papá Papá Mike, prossiga. A condição já presente, pode ir lá 040 de Edson, seguro, senhor? A pro ideal, qual seria? A 215. A gente aguarde a coordenação, papá Papá Mike. Mais. Livre cruzamento, Paz, Quebec, Mike Lima, na Lima, solo 121, décimo 9. E o Papo Mike retornando. Prossiga. Dá pra ver que posição um castelo pro homem aqui, ele vai ser visual a 2 mil pés, uma boa direta de posto seguro. Consegui direto ou pelo litoral, papapá papá, mais? DCC, DCC posto seguro, ideal dá pra ver que 2 mil pés. Ok, o plano de voo modificado ao voo 243, você com referências visuais, a 2 mil pés direto ponto seguro. O papá, papá Mike, reporte 20 minutos fora ligando a CTR. Tem aqui, o 2 mil pés visual, cancelado o plano de voo, é passar a passar 20 minutos a CTR. Papá Mike. Passou, Léo, 5221. 5221, prossiga. Tá passando água, 1203, a proa de conquista. Ok, voo elefa, após 140, está autorizado direto conquista, o trip 5221. Gente, elefa, após 140, conquista. Solo, gol 1630, livrou. Gol 1630, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 630. Number 1338, number 11, ready to push. By please, American Line 23. I will hold on position. Tite, Bravo Delta, agilizando o táxi, contorno pote principal até o pote 3, reporta no pote 3. Eu chamo agora o Centro Recife em 1260, alterna 1288. 1260, 1288, grato. Trezeiro Cente, mantente 2 direto. Certo. American Airlines 2380, in coordination with ground staff, report to Red Portex. Put back to your map, we'll call it to cast American 238. Mostrar 6250, prossiga na chegada Mari, desça para o 050, o altímetro em Salvador, no 0 no 6. Ambiente autorizado até o 050 na Mari com Q-Way. Confere 6250. Um bom 737 ingressando. Tem do PC da Star, temos aeronaves que precedem o 6250. Nem problema, mas tem o PC. Aeronave. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. O Romeu Bravo Oscar, controle Salvador. Contato radar na decolagem, suba ao 200, saída Arbor. Sobe 200, saída Arbor, Romeu Bravo Oscar. 1648, desconsiderando a altitude de TAP, desça para 2000 pés, o altímetro no 0 no 6. Está autorizado LSX2, reporte localizador. LS2000 no 0 no 6, autorizado LS, reporte aéreo estabilizado, reparador. Ah, Romeu, por favor, com o Mike, prossiga. E confirme o seu estimado de pouso, Papa Mike. Direto Bravo Delta, informação que o Céu Wolf está pronto para cópia. Copiado. A frequência livre para coordenação vai ingressar na terminal Ilhéus, aquele controle em 120, decimal 3. Condoré 0274, controle em 120, decimal 8. Juliette, Bravo Delta, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Romeu 621, bom dia, prossiga na chegada Bonf, na proa de Alagoinhas, desça para 4000 pés, o altímetro, 1016, gol no 621. America 238, we'd like to pull forward gate number, being gate number 8. Army, American Line 238. Repeat, please, American Line 23. Vice-3-8 to Red for taxi. No, our push crew is going to pull us forward to gate number 8. We're going to pull forward our beam gate number 8. Roger, American Line 23, approved taxi to A-beam off gate 08. Reporting on A-beam off gate 08. Alright, we'll call you beam gate number 8 and ready to taxi, American 238. 0-4-0-2-7-0-4. Azul 9978, bom dia. Prossiga na chegada Mari. Desça para o 050, altímetro 0 no meio.